posto di vigilanza. Ce l'abbiamo, però lo farò qua sia. Táxi até o ponto de espera da 1-0, chama a torre 18 decimal, meia dúzia, como é que é? Táxi até o ponto de espera da 0, 18-62, 3897. Chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. 1288, 3325? Confere. Obrigado. Decolar da 1-0, vento 2-1-0 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolagem 3-1-7. Número 01, chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. 288, 3325, muito obrigado, 601, bom trabalho, senhor. Boa noite. Boa noite. Centro de Salvador, muito boa noite, 3603, gente da Tango, descendo na Mare 150. 3603, identifique, desça via Mare, ajuste no 013. Desce via Mare, 1013, gente da 3603. Decolado aos 20, chame controle 119 decimal 8, bom voo. 198, boa noite. Pois controle, 3897 da TAM decolado, cruzando 1700 agora. Boa noite, 3897, contato radar, Sabel 320, serviço de vigilância. Sabel 320, 3897. Da El 3897. Exato da El 3897. Graças direto da El 3897. Senhor Papa Charlie Alfa Victor na área está para início de táxi para 17. Pro 1013, livre táxi, chama para ingresso. Alfa Victor. Salvador, gol 1273, passando 372, baixado e travado, visual. 273, livre pouso 1-0, vento 180 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 1-0, gol 1273. O Charlie Alfa Victor para ingresso, pode taxiar sobre a pista? Afirma o Charlie Alfa Victor, livre ingresso, táxi sobre a pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Afirmativo, livre ingresso, táxi sobre a pista, reportaremos alinhados e prontos na cabeceira no 7. Charlie Alfa Victor. Chegamos com a Guarulhos, comigo. Guarulhos, 400, informação branca. Aqui, aguarde conta na escuta, 940. Aguardo, por gentileza, será Israel? Da El de Né. Grato. 9897, chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. 288-13325, boa noite. Boa noite. 3603 autorizado, final pista no zero, reporte estabilizado. Centro 3603, autoriza uma Sierra Vitor 366, 366, reporte na final da RNAV. Reporte na final da RNAV, 3603, ciente. 2-0-3-7. Vitor, decolado aos 2-6, chame controle 1-9-8, bom voo. 0-9-8, obrigado, boa noite. 1-2-7-7. Controle Salvador, boa noite, é o Charlie Alpha Vitor. Boa noite, Charlie Alpha Vitor, contato radar, sobre o 380, serviço de vigilância. Alpha Vitor, autorizado 380. Controle Salvador, boa noite, objeto 6708, ciente da informação, Tango. Objeto 6708, acione identificação dessa via chegada à AMAN, ajuste em Salvador no 013. Via AMAN, chegada, perdão, ajuste 1013. Alfa Vitor vai observar Airbus 320, sua posição de 12 horas em 13 milhas, livra 040 em descida para 2.500 pés, com deslocamento norte. Alfa Vitor, positivo. 603 da TAM, Citation 680 à sua direita, 1 hora, 11 milhas, deslocamento oeste, cruzou seu nível de subida. Ciente, TAM 3603, tá visual com ele. Charlie Alpha Vitor, chame Centro Recife, frequência 1288, alterna 13325. 288-3325, Alpha Vitor, boa noite. Boa noite. São 3603, chame Torre, frequência 118.6. 18.6, boa noite, obrigado. Boa noite. Jetman 708 autorizado a final pista no zero sem glide, reporte estabilizado. Motor estabilizado, é. Salvador, muito boa noite, São 3603, passando 372. 3603, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 200 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 3. 1013 no altímetro, livre pouso na 10, baixado e travado, São 3603. Autorizado, decola da 10, proceder de restrição dos 90 metros iniciais, primeira curva da direita, da Eldiner, Altruist 50. 51072, molha 119, 81 motores, no solo aos 34, livre pela direita, chance solo 121 decimal 9. Lembrando 219, tá 3603, ciente, boa. O Salvador, muito boa noite, tá 3603, lembrando. Senhor, está aqui em Alfa, chame antes da Juliette. Lima em Alfa vai chamar antes da Juliette, tá 3603. Oito, chame turno 18.6. 18.6, uma boa noite, senhor. Boa noite. boa noite, web 6701. E a 708? É 708, boa noite, reporte externo. Reportarei passando o externo, web. Autorizado, esquerda, portão 5. Esquerda na Juliette, portão 5, 7603, deficiente. Só no gol no 940, portão 9, puxa, estacionamento. 9, tá autorizado, chama para o táxi. Camarada, portão. Passou Zimbra, abaixo do lado, Webjet 6708. 08, livre pouso na 10, vento 210 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. 1013, livre pouso, pista 10, web 6708. Solo aos 39, livre pela direita, chame solo 121 decimal 9. Devran, 219, web 6703. Táxi Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chamarei antes da Juliette, vai. 940, tem 140 a bordo, Alterna Galeão, com 4 horas e 17 minutos. Mago 40, tá ali no táxi, Alfa, Juliette Alfa, tá bom, espera que eu fui pra ver. 140 também, Juliette Alfa, livre táxi, 940. Guardião 01, prossiga. 6708, o objeto vai dar passagem à aeronave da Gol, que vai sair aí no, na Juliette, pra decolagem, assim que a aeronave da Gol passar. E nessa esquerda pela portão 4. Guardião 01, em condições visuais, reporte para o Tuaçu. Reportará 01. Salvador, Guardião 01, outra vez Pituaçu, João com Campo. Guardião 01, chame torre, frequência 118.6. 118.6, grato. 3 Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Guardião 01, Jaguari, vem intenciona pouso 4-3. Ali mantendo 0. Ali mantendo 0, gol 940. Sente Guardião 01, continue a aproximação, reporte final de 2 milhas. Reportará final de 2 milhas, Guardião. Cópia, se confins 360, vai de conta. Sobrevido? Confins